Bom dia, boa tarde a todo mundo. Depende onde a gente acorde. Eu estou fazendo este áudio bem bem na hora. No meu país, de madrugada. E eu fiz um áudio um tempo atrás, onde eu falava que precisava de grana para dar um jeito ao meu site, mas não porque eu precise de grana em geral. Eu fiz um investimento no meu site. Em geral, eu tenho suficiente grana para trabalhar no meu site. Estou planejando uma grana em retroativo ao futuro. Estou planejando desenvolver conteúdo grátis. E contenuto a pagamento e outras situações no meu site. A gente vai curtir no meu site, mas eu queria falar claro: é evidente que a gente não precisa grana em geral. Tá bom, eu estou feliz de falar com vocês. Eu espero que fiquem com Deus e até logo. Obrigado. Boa tarde a todo mundo. Bom dia, boa tarde a todo mundo. Obrigado.